Podcast Vicariato Suburbano. Olá, meu amigo pasconeiro, minha amiga pasconeira, irmão, irmã em Cristo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, né? Muito obrigado pela sua companhia nesse que é o nosso bate-papo quinzenal, o Podcom Suburbano. Esse que vos fala é o Eugênio Teles, né? Hoje, excepcionalmente, o Jorge não pôde estar com a gente na gravação, mas no próximo ele já vai estar de volta aqui com a gente e eu não vou precisar fazer tanta gaiatice como apresentador desse... Hashtag volta, Jorge. É. Como apresentador desse programa, movimento hashtag volta Jorge, vocês aí que se por acaso não gostar aqui, pode usar a hashtag. Bom, e pra você que é a primeira vez que tá ouvindo o nosso programa, o Podcom Suburbano é um descontraído bate-papo leigo, católico, realizado pela coordenação da Pastoral da Comunicação do nosso Vicariato Suburbano. E o nosso objetivo é aproximar e integrar as 56 paróquias e pastorais do nosso vicariato. Aqui a gente vai tratar sobre diversos assuntos, né, notícias, dicas e tudo que permeia o nosso cotidiano sob uma ótica cristã, obviamente. Eugênio Teles, do Santuário da Divina Misericórdia. É, o Jorge, que hoje não pôde estar presente, mas vai ter a sua mão também nesse programa, editando o nosso material. Nosso grande boss, Casemiro, Luiz Casemiro, da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, e também o nosso coordenador vicarial. Fala aí. E o nosso grande Alexandro Santos. E tá voltando hoje, gente, tudo bem? Da Divino Salvador, no último programa, a Dini, nossa secretária da Pastoral da Comunicação, fez as honras, né, substituindo o Sandro. Hoje o Sandro tá de volta aqui com a gente, nesse super bate-papo. Tudo bom, gente? Bom dia, como a Dini fala, boa tarde, boa noite, na verdade, olá, né, acho que é mais fácil. Sinto-se bem acolhidos aí pela nossa equipe e espero que hoje vocês gostem bastante aí do nosso programa. Pois é, estamos aí de novo, mais uma vez, né, fazendo esse programa para vocês. Eu tentando não parecer tanto com o Dom Edson, né, insistindo, né, enfim. Né, então vamos lá para mais um tema, mais um debate, mais um papo descontraído aí. Então vamos em frente. Bom, há duas semanas atrás, na verdade há dois sábados atrás, a Pastoral da Comunicação realizou o Seminário de Ética. Foi um evento muito bacana, né, Luiz? Conta pra gente como é que foi um pouquinho lá do seminário. No último dia 30, né, dia 30 de maio, nós realizamos lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, na primeira forania, né, o Seminário Questão de Ética, que estiveram presentes a professora Marcelene Kapper, da PUC, o deputado federal também Alessandro Molon, para falar de ética, né, e... Eu achei interessante, nós tivemos a presença de alguns membros da Pastoral da Comunicação do Vicariato. Um abraço aí para a Flávia, que esteve lá com a gente, Matheus também. Flávia da Paróquia Nossa Senhora da Apresentação, em Irajá. Matheus da Santa Cruz do Senhor. Pasconeiros da Paróquia de São Mateus também estiveram lá, né? E os paroquianos também da Pompeia. Bom, foi interessante porque, né, depois do advento da internet, né, a gente tem um novo espaço aí de comunicação. E é um espaço que é diferenciado e às vezes a gente não sabe como se portar, muitas pessoas têm dificuldade como se importar, né, eticamente ou de uma forma, né, mais ética nesse espaço. E então foi um momento muito bom para a gente poder discernir isso, né? A professora Marcelene trouxe para a gente os conceitos, né, do que é ética, e ela frisou bastante no seguinte ponto, né, que a ética na verdade é quando você deixa de pensar em si para pensar também no outro. Então foi um debate muito rico, onde no final ela até nos propôs, né, que nós fizéssemos uma certa dieta digital, né, porque hoje os nossos meios de comunicação, a internet, ela está muito poluída de informação, mas conteúdo, na verdade, é muito pouco. Esse termo é muito bom, dieta digital. Né, então é sempre bom a gente dar uma parada e pensar naquilo que a gente está publicando, postando e tal. E eu achei fantástico isso aí, Luiz, porque assim, a comunicação na igreja hoje, ela se baseia muito naquela coisa, sua vontade. Né? Quando as paróquias, as pascões começam a pensar em trazer algo profissional ou deixar à disposição algo mais concreto, algo mais correto de ser feito, como a própria parte do Marco Civil, eu acho que muita gente que trabalha com comunicação não sabe nada sobre isso. E se a igreja hoje propõe um encontro em que disponibiliza esse conteúdo rico e com uma pessoa que tem total autoridade para falar sobre o assunto, eu dou parabéns a toda essa equipe que fez esse encontro, porque traz para a igreja uma qualidade, né, oferece uma forma de qualidade fantástica. Parabéns a vocês que fizeram esse encontro. Uhum. Ah, então, você falou, para além da da plenária da professora Marcilene, né, que falou basicamente sobre os conceitos de ética e como é que a gente deveria se posicionar melhor eticamente na internet. O deputado federal Alessandro Molon falou sobre o Marco Civil da Internet, né, que foi aprovado no ano passado, em 2014. Né, e está aguardando o decreto da presidente da República, né, para poder entrar em vigor definitivamente. Na verdade, muita gente confunde, né, porque o Marco Civil na internet, ele é um marco civil, ele não é um dispositivo penal. Exatamente. Né, ele não tem a função de punir, né, os crimes cometidos na internet, mas ele auxilia a investigação de possíveis crimes cometidos na internet. Mas o primordial do Marco Civil, né, que o deputado falou pra gente, é o seguinte: que ele nos protege, né, das atividades comerciais de muitas empresas que muitas vezes utilizavam, né, os nossos dados de navegação, para poder divulgar isso na internet, vender o que a gente mais acessa e para outras empresas virem e oferecerem produtos pra gente. Quer dizer, com o Marco Civil, isso tem né, você consegue dar um stop nisso, né? Invasão, na verdade. Essa invasão da sua privacidade. Né, que traz também uma invasão de produtos comerciais na sua vida, né? E não só a questão da invasão da privacidade, porque muitas das vezes é você que está entregando seus dados. Só que muitas das vezes você não sabe que aquilo vai ser usado ou pode ser usado de uma outra maneira diferente da que você acha. Na verdade, que vai ser utilizado. Você está realmente tendo uma violação, porque assim, você pode entregar teu CPF, você pode entregar teu endereço, mas o que a empresa geralmente faz é ela pega a tua pesquisa e usufruir da tua pesquisa para vender para você. Quantas vezes você estava no teu Gmail, por exemplo, seja qual provedor de e-mail que você utilize, e lá estava passando um marquê, aquelas propagandas que deslizam na tela, te oferecendo um tênis porque você comprou um tênis. Eu mesmo estava vendendo um produto meu, e eu fiz pesquisas para saber quanto estava custando o produto para depois vender o meu usado, que depois ficou lá no meu e-mail, lá milhões de propagandas sobre aquele produto. Então, realmente é uma certa invasão até, Eugênio. E eu vou te falar, tudo a ver mesmo a ética com o Marco Civil, porque assim, a moral hoje das pessoas publicarem as coisas se perdeu. A gente estava conversando há pouco tempo sobre toda a questão de você chegar lá e fazer toda uma publicação no Facebook ou qualquer mídia que você utilize, e você coloca uma coisa muito bonitinha lá, conheça Jesus, seja bem-vindo, seja evangelizado, e mais tarde você coloca uma foto você de biquíni batendo bundinha num baile funk. Então assim, eu acho que a questão toda que você tem que pensar com relação à ética é realmente aquilo que você vive, né? Se você realmente publica uma coisa, aquilo, você acredita naquilo? É como você vai dar uma palestra, você realmente vive aquilo que você está falando, né? Eu acho que a ética vem toda na parte tão só de você ter certeza do que você está escrevendo ser certo, como realmente daquilo que você acredita. É procurarmos ser mais éticos, não apenas na internet, mas também no dia a dia. Agora, não fica somente por aí essa discussão dentro da Igreja Católica nessa temática da ética. O Multicom, que acontece anualmente, também vai trabalhar esse assunto. Então, entre os dias 15 e 19 de julho, nós teremos o 9º mutirão de comunicação, né? Vai ser realizado na cidade de Vitória, no Espírito Santo, né? E esse ano o Multicom, ele traz um tema, né, justamente retornando a esse tema, que é o tema de ética das comunicações. Então nós teremos justamente a palestra de abertura, que vai falar da ética nas comunicações com o padre Gildásio Mendes. E depois vários outros temas, né, que serão discutidos nos dias do encontro. Né? Só para dar exemplos aqui, né, nós teremos a comunicação social e a construção da ética do indivíduo. Né? Até um pouco que a professora Marcelene falou, né? Ética você não ensina, você não tem como ensinar a ética. A pessoa, né, vai construindo, né? É um processo de aprendizado. Né? Enfim, outros temas também que serão tratados, como por exemplo a Igreja Católica na mídia, né? Análise do discurso. Curso, essa eu fiquei bem interessado em assistir. Isso me faz lembrar tempos de faculdade de comunicação. Né? Mas isso é muito legal, porque isso é de um valor simbólico muito grande. Né? E toda a mensagem tem muito desses valores que são assimilados pelas pessoas, né, de maneira muito subliminar. Verdade. E a gente tem outros temas aqui também, por exemplo. Tem um aqui que parece ser interessantíssimo: a espetacularização da notícia. E quantas vezes a gente vê hoje aí, né, algumas notícias são dadas de uma forma tão... que vira o espetaculoso, cara, né? Engraçado que a gente, vindo pra gravação, eu não vou fazer jabá, não, mas, cara, tem uma galera compartilha no Facebook, né, e tal, tem um site que ele faz notícias sensacionalistas, assim, né? E, cara, é uma notícia mais engraçada que a outra, e é um pouco uma sátira disso, né? Porque às vezes você deixa de lado temas importantes pra você fazer uma espetacularização do último tweet que tá trending lá, que tá bombando. E aí a gente fica sempre na superficialidade, está sempre em busca da manchete, né? Você quer um título que bombe, que seja forte, e logo vem outro, e você nunca se aprofunda em nada, e nisso, né? Vamos ir. Eu acho que o Multicom vai ser uma coisa fantástica. Né? E uma das coisas que eu gostaria de ressaltar sobre o Multicom que o Luiz está colocando são os grupos de estudos, né? E assim, tem grupos fantásticos que me lembram até um pouco o nosso workshop. Claro que com uma dimensão muito maior, muito mais criteriosa. E eu posso ressaltar alguns aqui, como análise de materiais impressos, análise de sites e redes sociais, né? E uma coisa que a gente não pensa, é que hoje em dia você pega a mídia social e larga tudo que você quer colocar, 300 postagens sobre a mesma coisa, né? Ao invés de você colocar um post inteligente aqui, que o post aqui ser inteligente, aquilo que fica marcado, você coloca 5. Com figuras distintas, com letras garrafais, e isso não é o que vende, isso não é o que chama atenção, né? E ele fala comportamento do indivíduo nas redes sociais. Você entender para você poder comunicar, né? Que é bem diferente, né? Você, às vezes, você não pensa nisso. Tem outros, músicas religiosas, mercado da fé, né? Que também é uma coisa legal. E até os sacerdotes, como padres e os desafios da comunicação. Ah, esse é muito bom também. O padre e os desafios da comunicação. Acho que isso vai ser legal. É fantástico. Os grupos de trabalho, eles serão na sexta-feira, né? Às 14 horas, né? No dia 17. E como é que está a questão dos valores de inscrição? Não foi colocado para a gente aqui, pelo menos assim, que eu vi, eu não encontrei. Agora, a inscrição, você pode pegar todas as informações no site do multicom.com.br. Ou até mesmo na fanpage do encontro em específico, que é facebook.com/multicomvitória. Que é justamente sobre esse Multicom. Eu não encontrei ainda nenhuma informação com relação ao valor. Mas nesse Multicom vai ter uma coisa muito bacana no último dia, que é o City Tour Livre. Gostou, Jaine? Muito bom. Nome vende, hein? Vai ser um tour, né? Pelos principais pontos turísticos da cidade. Quer dizer, além de você estar aí fazendo um encontro, você ainda vai ter um momento também de relax, de passear. Eu vou pra Vitória. Passear a pessoa um pouco, não quer, né? Só ficar no encontro, a pessoa quer conhecer a cidade também. Pra quem nunca foi, aproveita uma cidade a oportunidade, muito né? Pois é. As pessoas que vão estar dando palestras também são pessoas que são muito importantes, tá? É um sacerdote salesiano e escritor. Pô, até gostei de ver salesiano, estudando salesiano, gostei disso. É um padre chamado Gidáuzio Mendes, doutor de comunicação. Quer dizer, Gidáuzio. Algo assim. Então, eu acho legal, assim, quem tiver condições de participar do Multicom, vá. Eu acho que é bacana, você vai aprender bastante. E que traga informação, se alguém do Vicariato Suburbano for participar desse Multicom, que traga informação, que com certeza você vai fazer parte do Podcom aqui com a gente, para falar da tua experiência. E não só pela riqueza dos temas, mas também é uma experiência única você estar lá. Eu tive a oportunidade de participar do terceiro encontro nacional, que foi quando eu fiquei sabendo do Multicom, antes de participar lá, nunca tinha ouvido falar do Multicom. E é muito bom você ver a realidade de outras cidades, né, de outros estados, como é que a igreja tá avançando. E aprender, né, para a gente poder aplicar um pouco aqui também em termos de trabalho, em termos de atividade nas nossas comunidades. Bom, indo agora para um lado um pouco mais do entretenimento, um pouco do lazer, né, falar um pouco de risadas e música, né? Então, primeiro, vamos começar pelas risadas, né, Sam? Com certeza. Você que tem uma risada forte, vibrante. Luiz teve uma boa imitação, né? Tem a risada do Padre Nivaldo também, que eu não me atrevo a copiar. Ah, não, tem que fazer. A risada do Padre Nivaldo eu não me atrevo. Ah, você imitou bem, cara. Você imitou uma vez muito bem. Não, mas cortamos. Ah, foi na última gravação do vídeo. Podia fazer. O Padre Nivaldo vai ver esse programa, ele vai pedir pra ouvir. Verdade. Eu tô aqui, aproveitando, como a Juni falou, né, a gente tá falando um pouco de risada, eu trouxe algumas informações que eu acho fantásticas. A gente tem que realmente ressaltar essas novidades, as coisas que são interessantes na igreja também, que é esse stand-up católico, né? Então, nós temos dois católicos aqui que montaram uma companhia chamada Rir é um Santo Remédio. Isso foi criado em 2011, né? E me traz, assim, muita curiosidade. Eu comecei a entender, porque, assim, procurar saber um pouco mais sobre esses dois, que é o Fábio Borges, de 32 anos, que ele realmente é o que dá a cara a tapa, é o que coloca as piadas lá para trazer entretenimento, para rir um pouco, né? E eu vi um vídeo dele no YouTube, que você procurar no YouTube, você vai encontrar esse vídeo. É engraçado, os caras são bons. E o Cristiano Martins, que na verdade o Cristiano, ele é um pouco mais tímido, ele fica mais fora do jogo, ele fica um pouco mais por trás, na organização, na parte burocrática, né? Esses dois começaram essa brincadeira de criar um estandarte católico de uma forma bem simples, como você começa a ter uma banda na igreja, tem um evento lá, a quermesse, tem um bingo, né, que a gente brinca aqui, tem um barzinho de Jesus, e aí chama dois, três para tocar um violão e forma uma banda. Eles, na verdade, estavam na missa e às vezes ia lá aquela senhora... ou até aquele rapaz, seja quem for, dá um aviso e falava uma coisa engraçada, e ele criava uma piada em cima daquilo, e tinha uma passagem que alguém lia de uma forma diferente, e ele criava uma brincadeira. Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca, né? E começou através de uma carta de São Paulo aos filipenses, que é o Alegrai-vos. Em cima do Alegrai-vos, eles tiveram essa ideia de criar o stand-up católico, né? É muito interessante, eu aconselho você a participar, você assistir. O Fábio, por exemplo, o Fábio Borges, ele fez um curso de stand-up com o Fábio Porchat, né? Ele se formou para poder fazer entretenimento. Uma das referências do stand-up exatamente, aqui na nossa cidade. Exatamente. E eu acho legal essa parte de mudança, de pegar o fora, né? Eu lembro uma vez que um colega nosso falou comigo sobre as músicas católicas, que você podia pegar até músicas que não eram católicas e evangelizar. Existem músicas que você pode saber, trechos de músicas até. Sim. E esses pegaram exatamente a realidade. Eu adoro stand-up, eu adoro ver piadas, eu acho fantásticas, não só as internacionais como as brasileiras. E quando eu vi, e assim, convido, veja no YouTube, se tiver, eu não tenho agenda deles aqui, até mando para vocês aí, manda e-mail para o Vicariato Suburbano com a agenda de vocês que a gente divulga, que a gente achou fantástico, né? Eles são aqui do Rio de Janeiro e eles já rodaram, na JMJ eles foram para São Paulo, tá? Fizeram apresentações em São Paulo, achei muito bacana também. Já pensou, eles ouvem esse nosso programa e vêm participar aqui com a gente, contar as piadas. Super convidado, gente... super convidado, né, cara? E certamente as piadas deles vão ser de nível muito melhor que as nossas. Eles frequentavam a reunião da Pastoral da Juventude, né? Eles são da Paróquia Divino Espírito Santo e São João Batista, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, olha, mais uma vez, parabéns a vocês dois, tá? Tanto o Fábio como o Cristiano, parabéns a vocês. Espero que vocês cresçam bastante e contem aqui com o Podcom aqui do Vicariato Suburbano para falar um pouco mais. Muito legal. Ô, jovem! Padre Nivaldo, Padre Nivaldo. Participação especial. Só um trechinho. Bom, uma outra novidade que teve no último dia... 27 de maio, teve a 7ª edição do troféu Louvemos o Senhor. Né? Louvemos, quem não conhece o Louvemos, né? Galera das bandas, né? Que tem aquele Louvemos cifrado, né? Ainda vende desses Louvemos cifrados? Eu nunca mais vi, porque com o advento da internet, né, cara? Todo mundo procura as cifras na internet. Eu tenho uma edição do Louvemos cifrado, mas eu nunca vi. Eu aprendi. Porque eu acho que quem vende nas cifras... Caderno de Cifra de Música é Canção Nova, que ainda vende Caderno de Cifra de Música. Eu aprendi a tocar as músicas da igreja com dois livrões, assim, de cifrados do Louvemos. E o troféu começou no ano de 2009, esse ano teve a 7ª edição, e muita gente bacana foi premiada. Eu vou ler aqui pra vocês aqui alguns dos artistas que foram premiados. A Toca de Assis foi premiada como artista revelação. Que barato. Muito legal. O grupo Lírios do Vale ganhou o prêmio de DVD independente. Intérprete masculino foi o Davidson Silva. Dispensa comentários. Cantor solo, Tony Allison. Melhor banda, Ministério Excelsis. Música do ano, palpite? Música do ano. Falamos no último programa, Rosa de Saron. Eles ganharam. Eu tô puxando a sardinha, né? Eu já percebi. Você nem gosta. Aí, Rosa de Saron, manda um DVD. Cartas ao Remetente foi a música do ano. Autografado. Melhor álbum. E o melhor álbum rock? Sarão. Não, peguei vocês. Quem? Foi a banda Iavé, Deserto. Deserto que vale muito a pena. Procure no YouTube o clipe do Deserto. Que produção linda da gente ver, né? De músicos católicos fazendo um trabalho profissa de primeira linha. Participação do nosso querido Padre Fábio de Mello na música. Canção muito linda. Então foi o melhor álbum rock, foi esse álbum Deserto da banda Iavé. Melhor álbum pop foi da Adriana. O ao vivo dela, ela que ganhou 5 prêmios, né? Ou seja, básico, né? Dominou, com certeza, né, a 7ª edição do troféu Louvemos o Senhor. Uma voz fantástica, né, cara? Eu lembro de uma vez, entrando nesse gancho da Adriana, que eu tinha um rapaz, né, que ele... Eu falava de Jesus pra ele, ele não me ouvia muito, né? Ele é um cara muito, muito fechado, né? E eu lembro que ela tem uma música, se eu não estou errado, que é aquele Qual é a Chave, né? Sim, sim. E eu lembro que eu peguei, criei um banner, né, pro cara, com Jesus aparecendo, conversando com o jovem. E até então, ele vendo a imagem de Jesus aparecendo, conversando com ele no banco, ele não deu muito tempo. Mas quando entrou a música, Qual é a Chave, ele realmente abriu o coração dele. A gente não tem essa noção, né, do poder que tem um músico católico que... sentou, rezou, adorou o Senhor, ficou aquele momento todo de encontro com o Pai para criar uma letra de evangelização. E aí ressalta aqui as informações. Compre DVD original. Não basta a internet. Vá na loja e compre. Ajude o músico a comprar, a seguir o caminho dele, a evangelização dele. Fora a pirataria. Exatamente. Muito bom. Parabéns, Eugênio. Parabéns, assim. Eu adorei essa informação aí. Acho que a gente pode acompanhar isso aí nos futuros aí. E se você puder trazer mais prêmios que a gente conheça aí. Pra quem não conhece algum dos artistas que eu falei aqui, pode acessar o site troféulouvemos.com, que lá tem todos os artistas premiados. Tem, né, as músicas. Todos os indicados. Tem vídeos com as músicas que foram tocadas lá na... A transmissão foi pela TV Século XXI. E, enfim, foi super bacana. Vale a pena acessar o site. Às vezes, pô, legal você ter falado da TV Século XXI, né? A gente não tem essa noção, né? Às vezes a gente olha, às vezes, um canal católico e pensa que só tem missa, que só tem... Não, presta atenção na programação. Você vai encontrar coisa rica ali. É bacana você falar disso. Não, é um canal, né, muito bom. Canal muito bom. Eu vejo. Eu acho que é interessante, né? A minha filha brinca comigo, né? Que ela fala que meu pai vê tudo, né? Até TV Senado eu vejo, né? Eu gosto de ver. E minha mãe se irrita comigo quando eu vou ouvindo esses caras aí. Mas é fantástico você ter dito isso, gente. A TV do Século XXI, TV Canção Nova, acho que a gente poderia colocar aqui como um tema, que são os meios de comunicação, né? Não só nacional, meio nacional. Explicar mesmo e informar. Parabéns, Eugênio. Adorei a informação aí. Então é isso aí, vamos em frente. Eu queria até aproveitar também e parabenizar o Vicariato Leopoldina pelo grande evento que eles realizaram aí. E a gente, como a gente está aí antenado em todas as informações que acontecem na nossa arquidiocese, parabéns ao Vicariato Leopoldina, que realizou no dia 6 de junho, né, um encontro com relação às mídias sociais para a gente da Pascom. Então, parabéns ao Vicariato Leopoldina por essa realização, né, com relação à oficina de mídias sociais, com o objetivo de ensinar os agentes, né, Pascom, a se aperfeiçoar, a saber realmente, em tudo enquanto que a gente está colocando aqui, a realmente entender de ética, né, de entender quais são os direitos e deveres na internet, para você não simplesmente colocar qualquer informação. Eu lembro que no curso que foi oferecido pela PUC, teve uma parte lá, não sei se a gente se recorda disso, né, se foi no nosso curso mesmo, gente, que o cara colocou uma imagem pixel. E aí começou essa imagem ia diminuindo para poder chegar à imagem real. Só que durante essa diminuição, né, da resolução, ia se fazendo vários elogios de uma pessoa. Esse cara fez isso, ele foi aquilo, ele fez isso de bom, ele fez isso aquilo de maravilhoso, ele era um cara fantástico e no final era Adolf Hitler. Então a gente não sabe, Ravine, exatamente quem é a pessoa. É, então, fantástico, parabéns ao Vicariato Leopoldina, tá? Por essa realização aí do encontro, nessa oficina de mídias sociais. Parabéns. Bom, entrando no nosso assunto principal de hoje, um assunto que é um tanto quanto assim, triste, né? Dói um pouco comentar dele, mas esteve em alta recentemente, né? A gente acompanhou muito das notícias, ficou um pouco esquecido. Mas a gente até no nosso primeiro programa comentou da entrevista que o nosso querido Luiz Casimiro fez com dois jovens paquistaneses, é a questão da perseguição aos cristãos, né? Aí a gente queria resgatar um pouco essa temática, mostrar um pouquinho dessa entrevista, que foi uma entrevista muito bonita, e é um tema que até hoje está presente no nosso dia a dia. Não é porque a grande mídia parou de falar sobre isso que isso parou de acontecer. Isso acontece não somente na região do Estado Islâmico, né, ali pela Síria, Iraque, mas em todo o mundo. Antes da gente ouvir um trechinho da entrevista que o Luiz fez, Luiz, como é que foi para você essa experiência ali de estar conversando, de estar olhando nos olhos ali frente a frente de dois rapazes que vieram do Paquistão para estar aqui no Brasil, participando da Jornada Mundial da Juventude e partilhando aquela história, uma história de muita dor, com você? Olha, foi realmente muito impactante, assim, porque a gente vê no noticiário, né? A gente vê nos jornais, na televisão, né, a perseguição que os cristãos sofrem, mas você ouvir isso da boca de uma pessoa assim, frente a frente, é um negócio muito doído. Os dois rapazes, né, estavam na minha paróquia nos dias de catequese da Jornada Mundial da Juventude, né, e nós preservamos a identidade deles no áudio, como vocês vão poder ver, né, porque, enfim, eles são perseguidos e eles fizeram, na verdade, uma denúncia de como é que é o tratamento com os cristãos, né, no Paquistão. Né, mas, para além de toda a dor que eles expressaram para a gente, né, das perseguições que eles, enquanto cristãos, sejam católicos ou não, sofrem lá no Paquistão, você vê que é uma esperança muito grande nessas pessoas, né, que professam a sua fé, mesmo diante de tanta barbárie, né, que eles sofrem porque se declararam, né, seguidores de Cristo. Né, então vocês vão observar que, enfim, eles falam inglês, mas o inglês do Paquistão é um inglês meio enrolado, né? Não é o inglês americano nem o britânico, que é mais claro. E a gente teve a sorte de ter também lá conosco o professor Omar Suki, que fez a tradução simultânea. Então, na verdade, quem conduz a entrevista é o próprio professor Omar, né? Mas você percebe que dá certa dificuldade, né? Até da gente entender o inglês que eles falam, de ele entender o inglês do professor Omar. Mas, enfim, é uma entrevista muito rica que a gente vai ouvir agora. Estamos aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, no primeiro dia de catequese, dia 24 de julho, e temos aqui dois peregrinos paquistanenses, Galvão e Antônio, evidentemente nomes fictícios, que nós temos que proteger a identidade deles, e eles vão contar um pouco dessa experiência de JMJ e também um pouco sobre como é que é ser cristão no Paquistão. E eu estou aqui também com a presença do professor Omar Suk, que vai traduzir instantaneamente essa entrevista para a gente. Né? Então, qual foi a motivação de vocês saírem do Paquistão, tão distante do Brasil, e virem para o Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude? What was your motivation to come to Brazil, to leave Pakistan, so far away from Brazil, to come to the World Youth Day? Yes. What was your motivation? What was it? What motivated you to come here? Okay. We were here, we just thought that we will learn so many things from World Youth Day. We will see our Papa Francisco also. And we will, the things which eles we will vieram learn... para aprender as coisas com esse Dia Mundial da Juventude e também com o Papa Francisco. And whatever we will learn here, learn from here, then we will share these experiences in our Pakistan. Aí tudo que a gente aprender aqui, nós vamos partilhar com os nossos colegas do Paquistão. Because here in the Brazil I have felt the facilities which are given to the majorities that are not given to the minorities in our Pakistan. Eu já senti que aqui no Brasil, would you run that over by me again? What did you see here in Brazil? In Brazil all the Christians are in majority while we are in minority. So we have so many problems. Que aqui no Brasil os cristãos são a grande maioria e não tem os problemas que nós temos lá no Paquistão. Exactly. I have seen that in Brazil you people don't have any of the problem in the name of Jesus Christ. But in Pakistan we do have. Percebeu que aqui nós não temos os problemas que eles têm lá para defender o nome de Jesus Cristo. Yeah, exactly. And especially this is in our law that none of the Christian can be a prime minister, can be a president. O preconceito é tão grande que nenhum cristão pode ser primeiro-ministro, pode ser presidente da nação. Uma nação que tem 97% de islâmicos. Yeah, exactly. And basically all the basic seats are with the Muslims. Todo o sistema é baseado nas leis islâmicas. Yeah, exactly. And especially there is a law in the Pakistan which is called blasphemy law. The law, you may say, about their prophet. We cannot say anything, even a single word. Tem uma lei que é a lei da blasfêmia, que eles não podem falar nenhuma palavra contra o profeta Maomé. What happens? que acontece? The blasphemy law is a law against your prophet that none of the person can speak about their prophet. Ninguém pode falar mal do profeta Maomé. Yeah. And what happens? What happens? Mm-hmm. Even a Muslim and a Christian, they fight with each other, and they will put the law that Christian has done something wrong about our prophet. Ah, muito bem. Então, é o que ele disse é o seguinte. Olha que absurdo. Se um maometano, né, um islâmico, briga com um cristão, ele muitas vezes acusa o cristão de ter falado mal do profeta Maomé. Então ele faz uma calúnia. E what happens when they tell a Muslim that talks about a Christian and says that that Christian said something wrong about Muhammad? Yeah, exactly. They can put behind the bars. They can kill us also. São presos muitas vezes pela calúnia e são mortos muitas vezes os cristãos. Yeah, there are so many incidents which are in the history that they burned so many houses, so many Christians also. Tem também queimado cristãos e queimado casas. And churches as well. E também as igrejas católicas. Uh-huh. Yeah, the churches. Churches, as igrejas. Yeah, this is exactly the things which are happening in Pakistan. E isso está acontecendo agora. I think 8 to 9 people were burnt. 8 to 9 pessoas cristãos foram queimados. And all the houses of the colony. E todas as casas do setor cristão foram queimadas. They all were burnt. How many houses? Quantas casas? More than 200. Mais de 200 casas foram queimadas. Isso há 4 ou 5 meses atrás, gente. And even they steal everything from their houses. Ah, e depois eles e antes de queimar, eles roubam tudo das casas. And they took all the things along with them. And there was another incident of Gojra. Gojra is another town? Yeah, Gojra is another town. Outra cidade, Gojra. And how many inhabitants? More than 50 people were burnt. How many inhabitants in the city? More than 20,000. Ah, uma cidade grande, 200 mil habitantes. How many were burned? More than 200. Mais de 200 pessoas queimadas nessa cidade de 200 mil habitantes. 200 pessoas. And more queimadas. Than 300 houses were burned. E mais de 300 casas foram queimadas. How long ago? Há quanto tempo atrás? The incident of Gojra is 2 to 3 years back. Ah, 2 a 3 anos atrás. Também yeah, bastante exactly. recente. You can see all these videos on e the YouTube. Todos esses vídeos podem ser vistos no YouTube. E qual que é o título? What's the title we put? You just write down the persecution of Christians. Persecution of Christians. A perseguição dos cristãos no Paquistão. Só colocar no YouTube para ter mais informação sobre esse drama que nossos dois amigos aqui do Paquistão que vieram a JM e J estão vivendo na terra deles. Uhum. And especially our minority Christian, minority minister Shehbaz Bhatti. What kind of minister was he? Minister of what? Minority minister. Ah, o ministro das minorias do Paquistão era cristão. E o que aconteceu com ele? What happened? He was the minister of minority and he was killed in the car with so many bullets. Ele foi morto, esse ministro que ministro das minorias, ele foi morto num atentado bárbaro e muitos tiros foram dados contra o carro dele. Just because he was a Christian minister, people só porque jealous. Ele era cristão, ele foi assassinado com rajadas de metralhadoras. Yeah, people were so much jealous from him, that's why they killed. As pessoas tinham muita inveja dele e mataram ele. Uh-huh. Yeah, and he was the prey of the incident. What was his Sakina name? Bibi, Shehbaz Bhatti. Shehbaz Bhatti. Shehbaz Bhatti. Shehbaz Bhatti. Shehbaz Bhatti. É o nome desse ministro das minorias. É, depois desse áudio, né, que a gente, vocês estão escutando parte, né, e aqui no Podcom a gente escutou bem mais que vocês, fica no coração a dor, né? Eu penso em todos os aspectos, né? Como pai, como filho, como amigo, enfim. Mas eu quero colocar aqui para vocês que na parte em que ele coloca todos os dias eu saio, eu acordo, seja o que for, pensando, eu posso morrer. Por simplesmente amar a Deus. Amar ao meu Senhor. E eu me pergunto às vezes, né? A gente passa em frente a uma paróquia, num bairro que tem 3 paróquias, e aí eu faço São da Cruz em uma paróquia, e de repente daqui a 10 minutos eu passo em outra paróquia, já fiz São da Cruz. Né? Aí chega na outra, tu já nem lembra, já passou, ih, passou outra paróquia. E que essas pessoas não têm o direito de fazer isso. Elas não têm o direito de simplesmente fazer o sinal da cruz. Elas não têm o direito de amar, gente. E me foca assim muito o pensamento sobre a liberdade, né? A gente reclama às vezes da gente não tem água, faltou água lá em casa. Você não tem naquele momento a liberdade de tomar banho. E que a água vai voltar a qualquer momento, que a luz vai voltar, seja o que for. E aquilo tira o teu dia. Não sei se vocês percebem. Quantas vezes a gente, né, acha que a gente tem um problemão, né? E cara, quando a gente ouve esse testemunho, né? É um grande, como as pessoas costumam dizer, um grande tapa na cara. É. Né? É claro que a gente não vai se acomodar e aceitar qualquer tipo de situação adversa em que se viva. Mas a questão da esperança, né? Quantas vezes a gente perde a esperança e a gente vê nesses dois jovens vivendo uma situação tão complicada de perseguição, de você não poder ser quem você é, quem você deseja ser, quem você deseja amar, porque existe um outro grupo que pensa diferente e te pune por isso. Não, né? Ninguém, seja cristão, seja islâmico, ninguém merece passar por esse tipo de privação, esse tipo de perseguição, né? E Eugênio, eu vou te falar aqui uma coisa fantástica. Eu estava dando uma olhada aqui na internet, no site de Strive, e tem uma matéria que fala que hoje ainda, no século XXI, são milhares de cristãos que são perseguidos. É, às vezes fica muito focado ali, né? Ah, o Islã, né? Que persegue e tal, e acaba que não acontece somente lá, né? Exatamente. Que cristãos são perseguidos, né? No mundo todo. O Luiz trouxe pra gente aqui um dado, né, de um ranking de 10 países onde a perseguição aos cristãos se faz de maneira muito presente no dia a dia desses países. É, na verdade não são 10 não, são 50, né? O site portasabertas.org, ele providencia uma pesquisa, né? Ele faz uma classificação de perseguição religiosa. E essa é o único tipo de pesquisa que é realizado anualmente no mundo, né? Para poder ranquear os países onde tem mais perseguição, né? Religiosa. Né? E eles consideram perseguição religiosa os seguintes tópicos. Né? Quando a perseguição religiosa ocorre quando lhes são negados os direitos à liberdade religiosa. A conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas. São forçados a deixar suas casas ou empregos, temerosos da violência que pode lhes sobrevir. São agredidos fisicamente ou mortos por causa de sua fé. São presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Então, se algumas dessas situações ocorrem, né, é considerado um tipo de perseguição religiosa. Então, o primeiro país que está no ranking, né, da lista do site Portas Abertas é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país fechado, né, de regime ditatorial. É, isso, você vê, um país fechado, onde é muito difícil de você entrar e obter informação. Eles conseguiram identificar e classificar como o primeiro, né, em perseguição. Então, fora o que a gente não conseguiu saber ainda mais. Fora que não se sabe, né, porque é um país que a informação é muito retida. Então, enfim, é um regime socialista, né? E eles realmente proíbem que as pessoas pratiquem a religião, né? Apesar da religião estar crescendo, a religião cristã está crescendo na Coreia do Norte, é uma perseguição muito forte lá, né? O segundo país da lista é a Somália, né? O terceiro é o Iraque, que é justamente onde está lá. O terceiro e quarto, né? O terceiro é o Iraque e o quarto é a Síria. Né, que são justamente os dois países que estão sofrendo com a questão do Estado Islâmico, né, com a perseguição dos cristãos. Uma questão que a mídia trouxe, né, a questão do Estado Islâmico e tal, né, eles gravaram vídeos, né, de execução, botaram na internet, tudo isso é um escândalo muito grande, mas na África a situação lá também é muito grave, e não só com cristãos, né? Sim. Há uma guerra imensa lá de diferentes tribos. É uma situação... Principalmente no norte e no nordeste da África, né? A gente tem Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Etiópia, Quênia, né? Que sofrem uma perseguição, são países onde a perseguição tem cristã é muito, muito forte. Tem filmes muito bons que mostram toda essa questão, né? E a gente tem... Não somente com relação à perseguição aos cristãos, mas esses conflitos lá que são vivenciados. E como você colocou, né, Eugênio? A gente tem uma mania muito grande de ver a televisão. Eu volto a dizer aquilo que o Luiz colocou ali, que se você perceber na hora da entrevista, o professor começa a chorar, ele não consegue. Ele começa a se emocionar, porque é muito, você vê, se escandaliza. Fulano, piloto, fulano de tal, foi decapitado. Né? Nossa! Daqui a 3 dias, lança o iPhone 6. Nossa! Mas quando você vê alguém do teu lado, olha, eu rezo todos os dias, mas eu tenho medo de ser morto. Né? E não só porque eu sou um soldado, não, porque eu só quero ter uma religião. Como o Luiz falou, dessa entrevista, não é porque invadiram o lugar onde ele mora e a partir daí se tomaram a decisão que não querem mais que seja cristão. É assim aonde ele mora. Aonde ele mora é isso que ele tem que... É a realidade que ele vive cotidianamente. Né? Agora, tão perigoso... Ou perigosa, né? Quanto essa perseguição revelada, declarada, né, contra os cristãos, é a perseguição que a gente sofre também no dia a dia, né, de maneira mais velada, através de censuras, né, do preconceito. Exato. De que outras formas nós cristãos somos perseguidos também? Eu só queria dar alguns números aqui que o site passa pra gente. Eles falam aqui que mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos por causa da sua fé em mais de 60 nações. Né? E os principais motivos, né? Eles falam aqui que dos 50 países que estão listados na classificação, 36 apresentam a tendência de perseguição dos cristãos por causa do radicalismo islâmico. Tá? E que aproximadamente 100 milhões... de cristãos são perseguidos, né? E com isso a gente estima que 100 pessoas cristãs perdem a vida a cada mês no mundo. Nossa. Né? Então é um número muito, muito significativo. E aí volto a colocar uma observação com relação à intercessão, né? A gente tem uma mania também do tipo, olha, meu filho está internado, reza por mim, vou fazer uma prova, reza por mim. Não, nós temos que rezar por todos os cristãos, todos. Nós temos que rezar por todos, porque o que eles estão vivendo, a oração é primordial. Sandro... E não só também pelos cristãos, mas para qualquer pessoa, né? É verdade. Jesus não veio pedindo para que nós cristãos amássemos uns aos outros entre nós próprios. É verdade, nós cristãos, verdade. Né? Mas isso é rezar não por todo tipo de perseguição, né? Todo que sofre por uma religião, por uma ideia, por o que quer que seja. Eu acho que Jesus veio para trazer o amor e infelizmente o nosso mundo parece caminhar para cada vez mais distante desse valor tão básico no ser humano. A gente pensa que está muito distante para a gente essa realidade, né? Tem dois países muito próximos de nós que estão na lista, Colômbia e México. Verdade, o México está no 38, né? O México está em 38º, a Colômbia está em 35º lugar na lista, né? E vinculado à perseguição do narcotráfico, tá? Que perseguem os cristãos que lutam justamente contra a questão do narcotráfico. E no ano passado teve na Colômbia o Congresso Mundial da Divina Misericórdia, né? Então que a Divina Misericórdia possa reinar sobre o país. E constantemente nas mídias que eu procuro ver, né, sobre o Papa Francisco, ele constantemente em todas as mensagens que ele tem apresentado, que puxa sempre um gancho com relação às perseguições. São os mártires dos nossos dias. Exatamente, os mártires dos nossos dias. Eu lembro aqui, né, na Coreia do Norte especificamente, Santo André Dunglak, que também foi perseguido, ele e seus 100 e poucos companheiros mártires, quer dizer, foram todos canonizados, né, porque foram mártires dos dias de hoje, né, foi no final do século XIX, início do século XX, né, que foram todos perseguidos e mortos por professarem a fé cristã. Eu acho que o Eugênio falou uma coisa, eu vou abrir um gancho bem pequeno, que fora um pouco da gente aqui. Eu lembro que passou um tempo atrás, não sei se vocês chegaram a ver, um vídeo de um rapaz, um jovem, né, fora do país, que era bem gordinho, né, ele era perseguido por outros jovens. E os jovens passavam por ele, socavam ele, batiam nele. E num momento que ele subiu um âmbito nele de defesa, de autodefesa, ele pegou um rapaz, levantou e jogou no chão. Parecia um brinquedo caindo no chão. Então, às vezes, a gente não tem noção do que isso pode acontecer numa perseguição, seja como você colocou, em qualquer parte. A volta disso pode ser muito ruim. Como o Júnior falou, é amar incondicionalmente. Exatamente. Eu lembro que um coordenador de Crisma, olha, tem tempo isso, em 91. E a ética, né? Ética. Ele falou pra mim, até enquanto eu puder, eu penso que o meu amigo está fazendo isso porque ele me ama. Né? Eu vou até falar o nome dele, Gleidson, não esqueci de você. Isso nunca saiu da minha cabeça. E isso é difícil você viver. É difícil nos dias de hoje, em que a tecnologia nos bombardeia. Você não vai mais atrás de um tênis, você não vai mais atrás de uma compra. Eu fiz um curso de mídias sociais, deve ter uns 2 anos, que o cara falava isso. As mídias sociais chegaram para que as mídias sociais levem o produto até você. Então tá vindo tudo, inclusive pornografia. Pornografia, facilidades. E a ética moral, ela tem tudo a ver com a igreja. É isso que você coloca, mostra que a perseguição aos cristãos não acontece só de forma declarada, como essas perseguições que os cristãos sofrem no mundo árabe, na África, né? Aqui próximo, na Colômbia, no México, mas de tantas outras formas veladas, né? que fazem ataques contra não exatamente as pessoas que são cristãs, mas todos os valores cristãos, né? Os valores da família, né? A devoção a Cristo, a Nossa Senhora, porque somos atacados constantemente. Porque aqui no ranking a gente tem a lista dos países em que as pessoas são perseguidas com risco de vida. Exato. Né? Com maus tratos físicos, né? E com opressões graves, de expulsão de casas e tal, né? Mas a gente tem toda basicamente é crime. Nos países assim, que a gente considera ocidentais, de uma certa forma. Né? Ou civilizados, né? Vamos dizer assim. Sim. Né? Mas que a gente tem toda uma perseguição, e não se enganem, que a gente tem toda uma perseguição ideológica também no Brasil, né? Onde certos conceitos e certos pensamentos são passados para a gente, de forma que a gente acredite que os pensamentos cristãos são errados. Exato. Né? E faz a gente, muitas vezes, né, é tomar uma postura de como se a gente tivesse vergonha de nossa fé perante aquele pensamento que a minha fé tem, porque, vamos dizer assim, o consenso popular, né, ou a grande mídia quer que o consenso popular seja esse e incute na cabeça das pessoas e o cristianismo passa a ser errado. Mas se você parar para pensar na família, que é o centro, né, a base da igreja, ela já está sendo bombardeada de uma perseguição gigantesca. Com certeza. Se você for olhar um básico, eu digo o meu caso, eu acho que da mesa aqui inteira, eu sou o casado no momento. Que você vê, as reuniões de escolas ainda são durante a semana em horário de expediente. Se esquece que a mãe trabalha também, né? E aí se poda o pensamento para o filho em que os pais são presentes. Os pais são presentes. E aí se pensa em todo um contexto em que você não é mais uma família. Você é o quê? Eu fui na apresentação da minha filha há pouco tempo, uma observação, né, que ela lindamente estava tocando o Perfeita que a gente criou na flauta. Letícia, papai te ama. Sandro, só uma observação, você tá babando o microfone. Enxuga. Não tem como, né? Quer um lencinho? Mas assim, que me deixou assim um pouco triste, né, porque foi muito cedo, e eu vi crianças procurando os pais. Então, eu acho que essa perseguição já começa daí. Posso falar também uma outra situação? Né? Claro que tem às vezes a questão de que os horários, né, são muito ruins para os pais, mas às vezes os pais também muitas vezes deixam, né, um pouco a desejar de estar próximo de seus filhos. Sim, eu auxiliei. Verdade, né? Ano a pastoral da catequese lá na minha paróquia me convida para auxiliar no retiro que as crianças da catequese fazem em preparação à sua primeira comunhão. Fantástico isso. Né? E aí eles chamam a PASCOM e a gente vai lá falar utilizando os meios digitais que as crianças gostam, filme, né? Enfim, para utilizar uma forma mais interativa para as crianças entenderem o que, ideia, que é a Eucaristia e o que, é que elas vão receber naquele dia em especial. Isso daí dá um programa, hein? É verdade, isso que eu falo agora, porque a minha paróquia não tem isso. Legal. E, assim, tem um momento na parte da tarde que você tem a adoração, que é logo no encerramento, e que os pais são convocados a estarem presentes. Muitos pais vão, né? E é bonito, porque as crianças ficam olhando para ver se os pais estão ali, né? Mas os pais de algumas crianças não vão, né? E deixa uma lacuna, né? É. Às vezes até na missa mesmo, né? Você tem a missa de catequese, a criança fica procurando se o pai e a mãe estão lá apoiando, e às vezes não está. Né? Isso já é uma perseguição. Isso é uma perseguição. Já é o início. Eu queria colocar uma às vezes o pai acha que. Não, aquilo lá. A pessoa pensa que catequese é escola, né? Deixa a criança lá. Vai fazer e feira. Vai embora. É, vai e primeira feira. Comunhão é formatura, depois não precisa voltar mais. Exatamente. Às vezes o trabalho também, né? Você fica ali, eu preciso fazer isso, trabalhar, não sei o que, e vai esquecendo. Mas entende que é uma perseguição também? É toda uma lógica que ronda, que faz com que os pais tenham esse pensamento. Sim. E leva a uma situação onde nós temos cristãos que vivem uma certa carência afetiva de pai e mãe, porque tem uma família sendo bombardeada, né, a todo momento, dizendo que a célula da sociedade é o indivíduo. Isso. E a gente sabe que a célula da sociedade não é o indivíduo, a célula da sociedade é a família. É. Todo um contexto cultural, né, hoje, que faz o ser humano se voltar para o individualismo. Né? E infelizmente... esse individualismo tem sido muito presente nas famílias. Você percebe isso claramente também nas mudanças com relação ao se vestir, né? Ao se cumprimentar, né? Ao se colocar, ao ter paciência. A gente falou sobre uma ausência de algumas coisas aqui no bate-papo antes do programa, mas uma das coisas que me veio à cabeça agora é o escutar. Eu sou uma pessoa que eu consigo escutar bastante, né? E eu percebi como está ausente isso. As pessoas não querem ouvir. Entendeu? Por quê? Porque não se tem tempo. Você não vê mais jovens com camisas de... Nem só jovens, tá? Vou colocar em generalizado. Você não vê mais pessoas com camisas evangelizadoras. Eu não digo aquele advogado que vai trabalhar, que tem de terno. Ou aquele uniformizado, ou aquela pessoa que tem que ir com roupa social. Mas eu lembro uma vez que eu cheguei, num, trabalhava como técnico e eu tinha que usar um uniforme, e na minha camisa tinha o ostensório num broche que eu tinha comprado. E a gente não tem noção do que isso faz, né? Porque todo mundo perguntou, o que que é isso? Cara, na boa, abriu o gancho. Tu já mete a palavra de Deus ali. É, exatamente. Às vezes em situações simples, assim, pequenas, né? Você pode tocar o coração de alguém que tá... Às vezes é um coração ferido, um coração machucado, um coração que está precisando. Da mesma maneira que você colocou, né, a questão do pixel, né, que você vai afastado, você não consegue ver quem é e você vai falando coisas boas, você acha que é uma pessoa boa e no fundo é uma pessoa que cometeu crimes bastante violentos. Às vezes a pessoa que você vê ali no trabalho diariamente, na baia ao lado, ou na carteira ao lado, na faculdade, é uma pessoa que você tem vários atributos bons, até porque nas redes sociais, né, no perfil do Facebook, você bota a foto mais bonita, só bota as vitórias, você não bota as derrotas. As derrotas. E aí você acha que aquela pessoa, né, tem a melhor vida. Às vezes você acha... Sente até uma certa inveja, né? Assim, poxa, como feliz. Essa pessoa tem uma pessoa feliz. Tem tudo. Né? Né? E às vezes uma oportunidade pequena dessa de você dar um testemunho da tua vida, do que você faz, toca essa pessoa. Aquela pessoa que você acreditava que não tinha problema nenhum, era a pessoa mais feliz do mundo. E você vê que é uma pessoa que sofre, né? E precisa vestir essa máscara de felicidade, essa máscara do. Não, eu quero aproveitar, né? Eu quero falar. Eu gosto de falar um pouco das coisas engraçadas, né? Gente, eu não sabia que eu tinha 1.100 amigos. Se eu fizer um aniversário, eu tô ferrado, né? 1.100 amigos no Facebook. Tem acho que mais da metade, muito mais da metade eu não conheço. Tem uma tá quase o Roberto Carlos. Tem uma chargezinha engraçada que eu vi um dia desse. No Facebook até. A charge era de um velório, né? Aí uma pessoa, o velório vazio. Aí a pessoa comentando no velório. Nossa, mas ele tinha 2.000 amigos nas redes sociais? Nossa! Mas é bem por aí mesmo, né, cara? É porque depois que ele morreu, ele não pôde mandar o tweet pra convidar o pessoal. A Marcilene falou isso, né? Faltou. Agora eu tô lembrando. Ninguém, ótimo, Eugênio, ele ótimo. Não, ele não pôde pegar... Morri, gente. Ele não pôde tirar selfie, ele não pôde, né, tirar selfie, estou morto. Chega aí. Venha no meu enterro e as pessoas não compareceram. Vem pra funerária. Venha. Morri, enterro, dia tal, tal, tal. Venha, é. Pois é, a Marcilene comentou sobre isso, mas né, é o individualismo, no... né, cara? É, as pessoas vivem sozinhas e morrem sozinhas. Verdade. A Marcelino comentou isso no debate sobre questão de ética, né, falando que, na verdade, a gente deixa, né, os conceitos que a gente tinha anteriormente, né, de comunidade, né, de solidariedade, que é uma coisa que é feita a partir do material. A gente está aqui se vendo, né, se tocando, se enxergando, né, e você deixa isso para viajar num mundo virtual. Né, e se você não tomar cuidado com isso, né, você acaba se perdendo. É aquilo que a gente já conversou aqui várias vezes, né? Você chega no restaurante, o cara pede um prato, pega o celular, começa a digitar, o prato chega, fica na mesa, esfria, ele não come, e daqui a pouco dá hora de ir embora, ele vai embora, ele não percebe. Eu acho que assim, eu vivo de mídia social, né? Eu vivo muito com isso, eu trabalho muito com isso, mas eu costumo até fazer uma brincadeira. Eu costumo dizer que eu sou um traficante, que eu não consumo. Porque se você ficar consumindo isso o tempo todo, você vai viver do quê? Você vai almoçar mídia social, você vai jantar Twitter, post, sei lá. Como o Luiz colocou claramente aqui, acho que é algo que a gente deve, precisa, né? Vivenciar um pouco mais do tocar, do partilhar, do orar. É porque pode ter gente achando que a gente está viajando aqui nesse papo, indo na maionese, mas na verdade tudo isso é uma forma de perseguição contra a família. Exatamente. Né? A gente falou aqui sobre perseguição contra os cristãos, uma perseguição mais de ameaça de morte na questão dos países, né, onde você tem uma perseguição mais rígida, mas na verdade a gente está num país onde querem incutir na nossa cabeça que o Estado é laico, na fantasia, na utopia de um Estado laico, mas na verdade o Estado é composto por pessoas e as pessoas têm as suas religiões. Eu posso ir mais longe, Luiz, você quer ver uma coisa? A gente hoje em dia vive muito a evangelização através dos meios de comunicação. Eu lembro que na minha época em que eu comecei na igreja, comecei a aprender um pouco o que era amar, e que tinha um grupo chamado Escola de Evangelização 2000 ainda. Depois mudou para alguns outros nomes. E que eles promoviam alguns cursos e que um desses cursos você ia para a rua, bater na porta e falar de Deus. E eu me lembro que eu me encontrei, até chamamos naquele dia, estava eu e um colega meu, o coordenador passava às vezes para a rua, para ver se estava tudo bem, se não estava ninguém se apanhando, né? Como hoje, olha a faca, né? Levou na facada, né? E assim, esse corredor passou, eu chamei ele e nós nos deparamos com uma senhora que tinha ficado grávida, teve um neném prematuro, o médico falou que ia morrer, e ela chegou na igreja e não encontrou nenhum padre, e ninguém pôde ir lá na igreja, não avisaram o padre, e ela ficou revoltada porque o filho dela morreu sem ser batizado. E ela queria que ele fosse batizado, mas... Enfim, algum erro de comunicação, isso não foi realizado. Nessa atitude de ir até ela, ela abriu o coração e voltou para a igreja. Aí eu digo, uma newsletter, uma mensagem, um post de Facebook, faria isso? Duvido. Muito difícil, né? Então, às vezes, nessa atitude que nós temos que ter, de ter coragem de colocar a camisa de Cristo, de ter coragem de andar na rua, de ter coragem e passar uma mulher, passar um homem, seja quem for, de uma forma que te atraia e você não olhar. É muito difícil, sim, mas volte-se ao Senhor. A evangelização virtual, né, ela é até necessária, mas nada substitui a evangelização. Eu acho que ela completa. No cara a cara. Ela completa, ela é complementar. Ela se soma. A gente fala de como que nós cristãos somos perseguidos, mas nessas perseguições veladas, quantas vezes nós somos também os perseguidores? Sim, né? Sim. Nos deixamos levar por essa... sem crítica alguma, a gente não se questiona sobre a maneira como a gente está se deixando levar pelas situações, pelo ritmo acelerado da vida. Exato. E a gente está sendo exatamente o perseguidor. Eu posso levantar uma bandeira aqui, João? Gostei do que você falou, assim, batendo no meu coração, foi fantástico. Como hoje existem coordenadores que estão cheios de problemas, mas por serem às vezes líderes e têm que estar sempre à frente, não procuram ajuda. Eu digo aqui a você, se você hoje está precisando, se você é líder de 2, 3, 4 pastorais, isso é uma realidade que a gente encontra, para e pensa. E procura ou um retiro, uma adoração santíssima, um grupo de oração, seja o que for, não deixe de confessar. E eu acho que a gente, enquanto cristão, a nossa principal referência de caráter, de atitude é Jesus. E Jesus mesmo, como líder, né, no momento em que ele estava prestes a ser entregue, que ele tinha medo, ele chamou né, seus dois discípulos, né, dois apóstolos, para ficar com ele naquele momento, exatamente na fragilidade, né, como você colocou. Né, era um problema, ele estava vivendo aquilo, era algo que ele tinha dito seu sim, ele tinha aquele medo, aquele desejo, aquela tentação de desistir, mas falou, Senhor, faça conforme a tua vontade. Como você falou, né, às vezes nós mesmos somos perseguidores dos outros e da gente também. Exatamente. Né, porque às vezes você... É feito contigo uma atitude egoísta e você se torna egoísta. É, Jesus precisou de companhia para compartilhar o sofrimento, né? Verdade. Como nós achamos que a gente pode sofrer sozinho e não precisar de companhia? Como? Eu vou citar alguns momentos. Esse momento do agonia no horto, que o Eugênio está falando, que ele levou Pedro, Tiago e João para estar com ele na agonia, né, mais proximamente, né, os outros estavam mais afastados. É, lembrar também da Via Sacra, né, a aproximação Exato. De Maria foi fundamental. Né? E a mãe tá ali. Tá perto do filho sempre. Mas eu queria lembrar outros caras. Verônica. Uma figura fundamental. E o Cirineu. Nossa. Que apesar de à primeira vista não querer estar ali, acabou se tornando um grande companheiro. Na verdade, né, daquele momento. Se tornou... Foi reevangelizado. É. Você se evangelizou ali naquele E às momento. Vezes a gente esquece disso, né? Estou, sei lá, 20 e poucos anos na igreja e eu sei tudo. Você não sabe, a gente nunca sabe. E aquela tentação que você imagina, não, eu estou bem, você vai passar. Mas você só consegue se tornar forte se você está próximo da tua comunidade. Eu lembro de um padre na Nossa Senhora da Paz, né? Pessoal da Nossa Senhora da Paz, um grande abraço aí. Trabalhei um tempo em Copacabana, que eu fui até o padre e falei, padre, eu estou vivendo uma vida muito doida, eu estou trabalhando, estou fazendo faculdade, estou ficando que nem doido, eu não consigo nem ir para a igreja. E ele falou, filho, ser cristão é ir, não deixar de ir à missa e guardar dias santos. Se aproxima da sua comunidade. Você não precisa ser coordenador, mesmo, de repente nem ser membro de uma pastoral, mas se aproxime da sua comunidade, participe dos eventos, dos momentos, participe de tudo. Tem pessoas que acham que podem viver a fé cristã sozinha, né? A fé Exatamente. Cristã não é uma fé, não é uma doutrina que foi feita para ser vivida sozinha no isolamento. Aquelas pessoas que acham, ah, não, eu entro no meu quarto e rezo, eu faço minhas orações, eu não preciso estar na igreja. Não, né? A igreja, a nossa igreja católica, é uma igreja essencialmente comunitária. Ela só funciona se tiver comunidade, senão o Espírito Santo não vem. Vamos ver o exemplo de Pentecostes. O Espírito Santo veio, o Paráclito veio quando estavam reunidos. Exatamente. E aí eu lembro muito bem daquela música, né? Estaremos aqui reunidos. Estavam em Jerusalém. Canta comigo, você que está ouvindo o programa. Vivemos unidos. É que o Espírito Santo nos vem. Lembrar disso. Não, eu acho até que a gente pode dar um exemplo aqui do próprio Coordenação de Vicariato Suburbano. Gente, né? Desculpa, o coral foi péssimo, mas a intenção foi boa. É. Cantou, você que tá ouvindo, cantou com a gente. Você, você chorou um pouco aí, saiu a lágrima, saiu a lágrima. Se não cantou com a voz, cantou no lado da cabeça, cantou. Lembrou junto. Daquele momento em que você era novinho. Uma coisa que, assim, a gente pode dar exemplo aqui da gente, a equipe, né? Eu conheci o Eugênio, fui apresentado ao Eugênio no corredor da PUC, a gente depois nunca mais falou, acho que a gente barrou duas ou três vezes no máximo. É. Até porque quando as turmas se dividiam, a gente não ficava na mesma turma. É, não. Às vezes no almoço a gente se encontrou. É, muito raro, né? E hoje nós nos tornamos amigos. Né? Isso é claro que a igreja não pode ser única. Eu não posso ser simplesmente da equipe. Oi, gente, tudo bem? Olha, isso aqui é meu trabalho, muito obrigado, tchau, tchau, tchau. Eu fui embora. Né? Sofremos aqui com problemas de cada um, e, enfim, torcemos por quem estava estudando, quem tinha que fazer alguma coisa. Até mesmo quando eu peço, pô, reza por mim que eu vou fazer isso. Então acho que isso é prova de união, é prova de que nós temos que ser uma família. Agora, quais reflexões ou quais aprendizados a gente pode tirar desse bate-papo aqui, perguntar ao Luiz, ao Sandro, que a gente pode tirar dessas perseguições, tanto as perseguições declaradas, né, que a gente comentou no início, né, que foi que vocês puderam acompanhar o áudio do jovem paquistanês, e também das perseguições veladas. Né, o que a gente pode aprender um pouco e refletir para levar com a gente no nosso dia a dia? Eu tenho uma coisa que eu coloco, que às vezes eu procuro ler para mim. Como cristão, a gente vive uma vida, às vezes, até de batalha. Eu acho que nem às vezes, acho que é sempre, né? Você sai de casa já, você acorda com, às vezes, uma batalha. Eu lembro, às vezes, momentos em que eu me aborreço no trabalho e eu subo a escada de onde eu moro e paro no corredor e rezo uma Ave Maria para entrar em casa e deixar os problemas fora. Eu lembro dessa passagem, que ela é curta, mas ela é bem forte. Perguntaram a Jesus, quem és tu? E ele respondeu, sou exatamente o que vos declaro. Eu acho que todo cristão vive o dia inteiro nessa eterna perseguição consigo mesmo. Quem sou eu? Eu sou exatamente o que eu declaro? Né? É uma reflexão que coloca muito na minha cabeça. Eu sou exatamente o que declaro? Porque é uma luta muito grande. E eu acho que essa luta só consegue caminhar e ter vitória se você está perto de Jesus com a comunidade. Que se você não está perto de Jesus com a comunidade, você vai ser derrotado. Né? Eu acho. É uma batalha muito grande. É, eu queria pegar esse teu gancho também, né, já indo para as minhas considerações finais, né, e, enfim, pedir para todos que rezem por esses cristãos que estão sendo perseguidos nesses países, né, não só por extremismo islâmico, mas também por outras causas políticas, como no caso da Coreia, ou por combate ao narcotráfico, como no caso da Colômbia e do México, né, rezar por esses cristãos que estão sendo perseguidos, né, como o próprio Antônio e o Galvão na entrevista pediram para que nós rezássemos por eles, mas lembrar também que a gente não pode ter um sentimento de ódio, né? Isso é fundamental. Exato. De ódio em relação a essas religiões. O islamismo não é isso, né? O islamismo não é o extremo islamismo que persegue cristãos. O islamismo não é isso, né? Então a gente não pode, de forma nenhuma, e é inconcebível a gente ter raiva ou algum tipo de sentimento negativo em relação, né, essas pessoas que professam a fé islâmica, que acreditam no profeta Maomé, enfim, né, são pessoas que estão cultuando sua religião, e é uma religião que, no fundo, essencialmente é muito pacífica. Se a gente tiver a oportunidade de, né, de conhecer mais o islamismo, a gente vai ver isso, né? Não é isso que se passa nos noticiários, que todos eles querem matar todo mundo, não é por aí, né? E por outro lado, né, falar dessa questão da nossa perseguição que a gente sofre no dia a dia, né? O Sandro falou que é importante a gente estar em comunidade sempre para a gente poder estar firmes, termos o espírito de fortaleza para poder nos sustentar. Exato. Perante essas perseguições, né? E lembrar que a comunidade nada mais é do que uma extensão da nossa própria família, né? E a família, o conceito de família está sendo perseguido hoje, né? E eu gostaria de só citar uma passagem bíblica, que é muito propícia, né, nesse momento, né, que diz o seguinte: felizes vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Encerro. Essa passagem até deu um arrepio, né? Porque eu consegui ficar feliz coisa. Quando eu pensei em cada uma das pessoas que morreram em nome de Deus. Estão... nessas perseguições, enfim, que a gente colocou aqui. Porque essa é uma palavra de esperança. E felizes são eles, né? Claro que não é a forma que ninguém quer se despedir dessa vida, mas Deus certamente vai exaltar a cada um deles. E tomara que todo esse período que a gente está passando, né, mais especificamente no Islã, da mesma maneira, a Igreja Católica também teve o seu capítulo na história de perseguição, um capítulo que pôde ter a página virada e você viver para o mandamento verdadeiro que Deus quis deixar para a gente. Então, que isso tudo que está sendo vivido, vivenciado no mundo árabe, né, no Islã, seja um capítulo, uma página que venha a ser virada e que a gente possa caminhar junto rumo a um mundo mais fraterno. Um mundo que, independente se as pessoas se declaram cristãs ou não, que todos possamos viver os valores que Cristo deixou, né? O amor ao próximo, o respeito. E ainda acrescentar também que eu até fiz uma anotaçãozinha durante a nossa conversa sobre a questão da perseguição declarada e a perseguição velada. A gente consegue se indignar muito facilmente com uma perseguição declarada, né? Verdade. Você vê um vídeo... né, enfim, de uma execução e tal, você compartilha e tal, nossa, que absurdo, aí você dá a tua opinião. Mas a gente, às vezes, não para pensar nas perseguições veladas que nós estamos sendo vítimas também, né? Então que a gente possa também se indignar e refletir um pouco mais sobre essas situações que a gente vivencia no dia a dia e não se deixa... Não aceite, não aceite. Exatamente. Não aceite. O que eu dou uma dica minha, assim... Faça quem achar que é interessante. Eu comprei para mim o livro dos santos, um resumo, que é pequeno. Todo dia, ao acordar, fazer sua oração, leia, é um por dia. Você vai ficar impressionado. Nada mais é do que a própria comunhão com Cristo. se aproxime de Deus. É a dica. Amém. Bom, então você, obrigado pela sua companhia nesse nosso programa. A gente espera que você tenha gostado, que esteja com a gente no próximo programa. E eu pergunto a você, de que outras formas nós cristãos também somos perseguidos? Deixe o seu comentário nesse post do Facebook que você conseguiu chegar ao nosso podcast, né? Envia também pela própria página do SoundCloud, se você chegou por ele, né? Participe com a gente, vamos caminhando sempre juntos, como a gente falou aqui, né? Em comunidade que a gente tem que aprender a viver e conviver. Um grande abraço a todos. Jorge, você na próxima está aqui... Corrigindo meu amadorismo aqui. Volta, Jorge. Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Até a próxima, gente. Um abração. Você acabou de ouvir podcast Vicariato Suburbano.